comando zero. Decolagem da pistola zero, com primeira curva à esquerda na saída Pucajamo. Após direto Aracaju, o transponder é o 5507, controle 199, décima 8. Autorizado para ter trouxe táxi, para ter trouxe 3 horas. próxima 8. Tem autorizado 360 para Guarulhos, demora da 1-0 com curva direita na saída da Alveda Máxima, para interceptar pelo 1-0 até Taubaté. O transponder é 5513-1198, é o controle, gol 1-1-7. Gol 1-1-7-3, você passa para o Chibet? Ok, senhora. Nível 050, via chegada na área, ajuste o alcance como 013. Ok, Santos, ao breve, Papa, São 38, no meio. 68 no meio, está autorizado a sinal para o seu TLS 7610, deixa para 2, não sai, altímetro 10, 12, agora na responsabilidade. motor, bom dia, o 173, a sua escuta. O 1173, bom dia. Contato com a Dala da Colagem, escuta o nível 360 na área da Israel, transmissão mostra. 360, você reconheceu o motorista, colega? Tá direto o Lenda, gol 1173. Agradecido. Serviço radar encerrado, meia duas milhas, manchete escalador, mantenha o nível 190, para descida chame o controle Aracaju 120 decimal 3. 1303 agora, para daqui a pouco, 1303. vagão na 173. O 1173, chama agora o centro do Recife, tem 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25, e solicito diretamente, tem um bom voo.